este berço de embalar. São boas de dar.

nos campos do Alentejo, nasce a semente lançada. Aquilo que mais desejo é que seja abençoada, é que seja abençoada. Aquilo que mais desejo, nasce a semente lançada nos campos do Alentejo.

pensamento e com tudo olhar pra mim. No dia do casamento e com tudo olhar pra mim. Fala Maria, perdoa, cheguei atrasado, mas vim. Fala Maria, perdoa, cheguei atrasado, mas vim. A Maria vai casar, espera pelo namorado. A Maria vai casar, espera pelo namorado. Eu não liguei nem respondi para não dizer que não está atrasado. Eu não liguei nem respondi para não dizer que não está atrasado. Depois ao sair da igreja da igreja foi tanta emoção. Dei um beijo na Maria, disse sim e pedi perdão. Dei um beijo na Maria, disse sim e pedi perdão.

Ser feliz. Oh, Marco, beijo.

passado. Leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. O tempo vira, leva o passado. Leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. Nessas noites frias lembro medos que senti da neve mansa a cair. Às vezes chego a sonhar que ele ainda está a cantar só para me fazer dormir. Às vezes chego a sonhar que ele ainda está a cantar só para me fazer dormir. O tempo vira, leva o passado. Leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. O tempo vira, leva o passado. Leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. Mãozinha pra cima na palma da mão. Agita a galera, sente a vibração. Mãozinha pra cima, na palma da mão. Agita a galera, tira o pé no chão. Positiva, a alegria não pode acabar. Sente o clima, é a melodia que cativa. Chegou a hora de extravasar. Chega mais, quero ver todo mundo sempre a mexer. Mãozinha pra cima, na palma da mão. Agita a galera, sente a vibração. Mãozinha pra cima, na palma. Agita a galera, tira o pé do chão. Mãozinha pra cima, na palma da mão. Agita a galera, sente a vibração. Mãozinha pra cima, na palma da mão. Agita a galera, tira o pé do chão. Sente o som e a energia positiva. A alegria não pode acabar. Sente o clima, é melodia que cativa. Palma da mão, agita a galera, tira o pé do chão. última vez. Tranquei meu coração, joguei a chave fora. Jurei que não ia me apaixonar. Quebrei promessa por você na hora. Foi só você chegar com seu beijo chaveiro. Destravou o cadeado do meu peito. A gente se entregou, não teve jeito. E na primeira noite de amor, você já era meu e toda sua. Foi como um eclipse de amor. E na primeira noite de amor, você já era meu e toda sua. Foi como um eclipse de amor. E na primeira noite de amor, você já era meu e toda sua. Foi como um eclipse de amor. Que até o sol beijou. Encontrei que eu fosse gostar, nunca imaginei. Eu lembro-me bem da primeira conversa. Acabei por dizer, sou casado e estou com pressa. À segunda vez, juntos sem querer, eu vi nos seus olhos o que estava a acontecer. Era só desejos, eu não queria crer. Solteiro, casado, ela não queria saber. Não quero, eu estou indeciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. O que me falta é juízo. Por ela, não quero, estou indeciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. O que me falta é juízo. Sinto atração por ela. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa. Disse-me, não vais sofrer. Contigo eu quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa. Sei que ela é mentirosa. Sei que ela é perigosa. Sei que ela é venenosa. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Agora não estou indeciso. Ela é tudo o que eu preciso. Sem ela não tenho juízo. Deixei tudo por ela. Agora não estou indeciso. Ela é tudo o que eu preciso. Sem ela não tenho juízo. E deixei tudo por ela. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa. Disse-me, não vais sofrer. Contigo eu quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa. Disse-me, não vais sofrer. Contigo eu quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa. Chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade de amor, de saudade, fale de mulher.

Pai, obrigado. Sei que o teu filho anda meio mudado. Com algumas coisas eu tenho falhado, mas podes crer que eu tenho lutado para não te deixar decepcionado. Com muitas coisas nós temos lidado, momentos difíceis, meio complicados, mas tu tens a tua família ao teu lado, então podes te sentir amparado. Obrigado por cuidar da minha mama, por mostrar-me como é que um homem ama. Ter os pés assentos mesmo com a fama, e que sem caráter um homem não é nada. Pelos nós que um dia ouvi de ti, hoje tornei-me neste homem que sou. Ainda longe de chegar aos teus pés, mas aprendo com o que o Senhor me ensinou. Por não deixar faltar nada na mesa, por cuidar também da minha princesa, por me ensinar a erguer a cabeça, e que nessa vida sou uma certeza. Espero que seja um orgulho pra ti, saibas que vivo e morro por ti. Quando o mano morreu não te vi mais chorar, mas podes crer que choramos por ti. Só queria que tu fosses imortal. Minha cabeça agora anda mais leve, coração agora anda em greve. Eliminei da vida sempre os amigos e problemas um gajo já não teve. Valorizo todos que estão comigo, momentos bons e maus eu tô com os dreads. Teu final e juntos desde o princípio, pra quem se foi eu só deixo um até breve. Sofri silêncio com uma depressão, mas na música foi a salvação. Tava sem alma e sem coração, foram dias de muita escuridão, mas sempre acreditei em dias melhores. Fugiu o ódio e blindei-me de amor. Desde que a minha princesa nasceu, passei a ser uma pessoa melhor. Falharam comigo e eu falhei também, mas continuo a querer o teu bem. Não cobiço o que é de ninguém, graças a Deus a família tá bem. E de ti eu já nada espero. Tu vieste com mentiras enquanto eu fui sincero. Falar, mas a vontade já não está. Já nem sequer um olhar disfarçado haverá. Até mesmo uma palavra, mesmo errada, vais tentar. Saco às costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. Faz seu destino no amor, é igual. Quando já não há saída, é melhor pôr um ponto final. Esta vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco as costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. E virei vagabundo do amor,

Peço ao tempo que ele para aí. Peço ao sofrimento que para aí. Vou pedir a Deus que para aí, por favor. Para aí. Nas estrelas peço para aí. Nos meus sonhos peço para aí. Peço a Deus que trago o meu amor. Ai, amor. Se queres voltar, se queres falar, se queres amar, se queres contar, oh, oh, oh, oh, oh, eu estou aqui para te ouvir. Tenho carta aí de condução,